como calar e fingir que nada acontece aqui. Lança pros novim, head falso, bombeirinho. Desce aí, tudo nosso pai, serve os monstrinhos. Igual esses conheci, vicianos, menininho. Escuta, fi, diz pra mim, vai. Como cê consegue fazer parte desse mundo, escondendo atrás do rap? Despertei, enxerguei a podridão, me calei, pra depois voltar pro Egito, lapidado pelo rei. Rei filhão, em nome do mestrão, venho sim na contramão, sem massagem igual grilão, um dos filhos do leão. Davi, nem Sansão, tipo Paulo na missão, trazendo a medicação pro doente, não pro são. Mundo louco, que joga nós os loucos contra os loucos, pelos lucro, pelos ouro, arranca até pescoço, assim caminha a humanidade, quem não mata é covarde. Nem tudo vai pro debate, toca ninja, cê já sabe. Brasil juvenil se apresenta de fuzil, esquece o hino, ó pátria amada, não é gentil. Brasil, mostra sua cara infantil, pedofilia camuflada no postal do Rio. Só peço a Deus, só peço a Deus, só peço a Deus. Peço pelos meus sim, peço pelos meus sim. Peço pelos meus, pelos seus e por mim. Sinistro é ver os moleque à luz do dia na motoca, levando seu Mizuno e trocando ali por droga. Arrastão no ponto do busão acelerado, nós é pai de família, faz seu corre escalado, engatilhado. Então o dedo coça, o cão se move, bum. Mais um finado, corta pra 19. Desespero de quem perde, pra mídia só ibope. Enquanto a lei dos homens fabrica dedo mole, falta de opção, qualquer nota, educação, renda sem distribuição, alimenta mensalão, corrupção. Traz iate, traz Ferrari e mansão, traz os mano do fundão, uma Taurus bem na mão. Sem noção, sem visão, só revolta que revolta, roubando os próprios irmãos e trocando com uma rota. E chora, chora quem perde, os dois lado sempre perde, tipo gangsta underground, o rap versus rap. Brasil juvenil se apresenta de fuzil, esquece o hino, ó pátria amada, não é gentil. Brasil, mostra sua cara infantil, pedofilia camuflada no postal do Rio. Só peço a Deus, só peço a Deus, só peço a Deus. Peço pelos meus sim, peço pelos meus sim. Peço pelos meus, pelos seus e por mim. Criança faz criança, família infantil. O pai que faz criança com uma filha. Ei, Brasil juvenil, que aqui se apresenta de fuzil. Esquece o hino, a pátria amada não é gentil. A margem do esgoto, ha, margem da miséria. Internet tem Camaro, mas ainda é favela. Abraça quem não enxerga a estratégia, o plano. Não amo essa arena e sim as mana e os mano. Clic, clac, bang, bang, eles atiram muito bem. Derruba pai e mãe, os filhos crescem na Febem. Ei, círculo de ódio, ó, causa e efeito. O inimigo mora ao lado, cê quer ver? Olha no espelho. O certo pelo certo, entre nós eu não vejo. Deus olhou, não viu, então mandou o Nazareno. Por amor nos deu a graça, nos comprou com o próprio sangue. Hoje reconheço, sem Jesus não temos chance. Brasil juvenil se apresenta de fuzil, esquece o hino, ó pátria amada, não é gentil. Brasil, mostra sua cara infantil, pedofilia camuflada no postal do Rio. Só peço a Deus, só peço a Deus, só peço a Deus. Peço pelos meus sim, peço pelos meus sim. Peço pelos meus, pelos seus e por mim. Brasil juvenil se apresenta de fuzil, esquece o hino, ó pátria amada, não é gentil. Brasil, mostra sua cara infantil, pedofilia camuflada no postal do Rio. Só peço a Deus, só peço a Deus, só peço a Deus. Peço pelos meus sim, peço pelos meus sim. Oro por você,